primeiro Lusolaço. Mulher, traços de arte esculpida em dotes, em que achou-se o sabor da perfeição? Mulher, sem dizer ao mundo que vivias, surgiu a vida de quem não enderece palmas nem vênias, nem ares de gratidão, mas apenas com um único desejo, que o mundo a deixasse ser o que ela é, simplesmente mulher. Mulher, não é justo que os espectadores do espetáculo da vida em que atuas como diva, em que tu gritas paz em voz tão viva, em que tu choras, em que tu te doas, te resumam um ser frágil e indefeso. Mulher, há brilho que se esconde por detrás deste rosto inundado de lágrimas, há mel derramado neste peito de lembranças amargas. Queira sim ou o que tiver que ser, queira seja ou não amável ser, há quem te queira definir, sem saber que tu és, simplesmente, mulher. Simpatia, fragrância que espalha pelo seu mundo sem aromas definidos, nesses ares que te sentem existir. Beleza, nada se compara ao que não se disputa. Tu és obra inédita de um Criador que só te quis fazer brilhar. Tu és, simplesmente, mulher. De sorte, Leonardo.